Bibo! Ei, Major, olha o início de tudo. Oh! Yeah! Oi, Mauro, como é aquela hora? Prepara! Medo e bronca. Vou bem lembrar disso aqui. Yes, é pros amigos, pros irmãos, pros camaradas, pros colegas das bongadas, pra santinha, pra safada, pras marreta, pras danada, pra família tudo é nada e nada é tudo. Quem tá comigo não tá mudo na parada. E essa vai pra quem fecha comigo na pior. E quando eu tô na melhor, me aplica um do trinca. Me faz lembrar que eu não tô só. Traz sua chela e uma trava pra ficar melhor ainda. E essa vai pra quem se julga ser normal. Me achei esquisito e não bonito, tá normal. E não entende o raciocínio surreal. E fica bolado como os free. Sai de forma tão natural. E essa vai pros camaradas das antigas, pros mano do condomínio, pros primeiro back da minha vida. Que a rap esteja sempre unida. E não tem cash que pague os porre na avenida. Guarapari for life sem intriga. E essa vai pra minha coroa, pros mano que separa briga, os que chega de voadora. E essa vai pra FDP da diretora, que me tirou de vagabundo, dor de fundo e brisa boa. E não é à toa que essa vai pra todo mundo. E pros vagabundo com poder pra dominar o mundo, pras pati gerador e pros deputado imundo. Só tem um sinal, dedo do meio, e eu não vou fugir de assunto. E essa vai pra quem me incentivou. Peço benção meu pai, pra já eu peço amor. Que é pra chover e pra regar tudo que ainda vou colher. E os manos de Nepré tem o prazer de não esquecer. E essa vai pra quem reclama da calça caindo, tá achando ruim, me dá um cinto que eu recebo rindo. E essa vai pras peitas cheias que o nego tira de pijama, pros cara mais largado e pras dama mais sacana. E essa aqui, irmão, vai pra todos os coxinha, tá ligado? Que já pensou em me enquadrar quando eu tava lá na pracinha. E essa vai pra quem um dia não foi botar fé em três malucos caminhando a pé. Trocava ideia sobre o mundo melhor qualquer se vier. E essa vai pra quem um dia não foi botar fé em três malucos caminhando a pé. Trocava ideia sobre o mundo melhor qualquer se vier. Só vai as moleque que nem direita, tá sempre laica, andando de cabeça feita. E lá vem o seu polícia que não me respeita. Diz que o cheiro não condiz que minha atitude é suspeita. Essa vai pros cobrador que nunca aceita dar um alívio na passagem, me fez pular a roleta. Essa também vai pro motor que não me entende, não se conformou. Seria bem mais fácil abrir-se a porta da frente. Essa vai pros que cantam por amor. Quem tá com zarastruta não importa onde for. As coisas mudam, foi Deus quem abençoou. Mudaram pra melhor e essa vai pra quem duvidou. E essa vai pra quem hoje se fudeu. O amanhã é um outro dia e ele pode ser seu. Essa vai até pro amigo de um amigo meu que tomou chá de sumiço e até hoje não apareceu. Essa vai pra quem não sabe o que aconteceu na noite passada, pelo tanto que bebeu. Salve pros camarada que fortaleceu, te levar até em casa e cê nem percebeu. Essa vai pra quem espera um Brasil melhor, pro Aécio na neve, o pé relando pó. Pro mano que roubou galinha e tá no chilindró, pro político safado que não assina o B.O. E essa vai pros amigos de verdade, que são como eu e desfrutam da liberdade. Pros que tão na função, nós tamo aí na atividade. Pros que chega e sai sempre na humildade. Fiz esse rap pra quem tá além da margem, pra quem embarcou no som e também pegou a viagem. Os que não colaram é porque não tem coragem. Não faz mal pra ninguém, mas um pouco de malandragem. E essa vai pra quem um dia não foi botar fé em três malucos caminhando a pé. Trocava ideia sobre o mundo melhor qualquer se vier. E essa vai pra quem um dia não foi botar fé em três malucos caminhando a pé. Trocava ideia sobre o mundo melhor qualquer o que é se vier. Zarastruta in the house, só tu de rua, não tem Mickey Mouse. Zarastruta in the house, yeah. Oh, oh. Zarastruta in the house, porque é tu de rua, não é Mickey Mouse. Zarastruta in the house, yeah. Oh, oh. Zarastruta in the house, só tu de rua, não tem Mickey Mouse. Zarastruta in the house, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. nas Trudendals. Porque é tu de rua, não é Mickey Mouse, Isa. Nas Trudendals, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh.